Olha o hit novo aí, hein? Sedução no Prazer. Um abraço pra Chacal Paredão e do Peixe Paredão. Você vacilou comigo, agora me perdeu. Era uma vez o cara besta que tu enganou. Se quiser ficar, até pode ficar. Só não garanto ser fiel e nem que vou te amar. Você vacilou comigo, agora me perdeu. Era uma vez o cara besta que tu enganou. Se quiser ficar, até pode ficar. Só não garanto ser fiel e nem que vou te amar. Eu só espero que você esteja pronta pro troco. Vai ter troco. Eu só espero que você esteja pronta pro troco. Vai, leva, gaia. Vai tomar chifre, vai tomar corno. Ai, leva, gaia. Te traio uma vez e se ficar traio de novo. Vai, leva, gaia. Vai tomar chifre, vai tomar corno. Cansado de tu me fazer de bobo. WN Produções, chama que é sucesso. Portal do Arrocha. E você vacilou comigo, agora me perdeu. Era uma vez o cara besta que tu enganou. Se quiser ficar, até pode ficar. Só não garanto ser fiel e nem que vou te amar. Só espero que você esteja pronta pro troco. Vai ter troco. Eu só espero que você esteja pronta pro troco. Vai levar, gaia. Vai tomar chifre.